preso, condenado, ou soldado foi levado no alto monte. O levantaram de toda parte, o povo estava no alto monte. Três cruzes foram vistas, três homens no madeiro, e um era Jesus. Soldados romanos a Jesus crucificaram. Um dos ladrões zombava do drama do Calvário. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Tu, mas ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Senhor, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Na verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ouviste a história dos dois ladrões? Um na cruz recebeu perdão. Dimas foi salvo. Será feliz.